Alto Salvador, bom dia, o Gol Golf Tango Kilo na posição saque principal remota 13. Golf Tango Kilo, bom dia, prossiga. Golf Tango Kilo, solicito autorização de reporte na posição remota 13 para o que é número 3 no saque principal. Está autorizado, reporte alterna. Reportará. Hotel Salvador, Gol, Golf Tango Kilo, formando o término do reporte, Mateus Ricardo. Bom dia, Golf Tango Kilo. gravador contigo, 1-8-1-7, sustenta Delta, autorização Guarulhos. 1-8-1-7, está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da EL, leia da CRAT. Em CRAT, intercepta a Pesulo 14, prossegue grupo, a Pesulo no meio, a Brava Pesulo Trive, conforme rota prevista em Lotan. Aciona 5507 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Pode repetir a rota só após a Pesulo na 4, tá bom? Gruf, Upper Zulu no meia, Brava até Zulu, Trive, Upper Zulu 58. Conforme rota prevista em Notam. Positivo, então está autorizado Guarulhos 360, decola pista 10, V da CRAT. Após Upper Zulu no 4, Gruf e Upper Zulu no meia, Brava até o Zulu. 5507, transponder 198, controle. O cruzamento correto, chama proposto no 10. Vai chamar no 10, ou no 8 ou no 7.